Viagem até ao próximo Oriente, atraídos pela música. Thank you. No próximo Oriente, é sempre tempo de recomeçar. No próximo Oriente, em busca de paraísos perdidos. Thank you. o eterno retorno ao próximo Oriente. We'll be right back.